Esta é uma ação de sensibilização para as questões da floresta com crianças do primeiro e do segundo ciclo do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital e que visa sensibilizar os mais jovens para estas temáticas, para a importância das florestas enquanto produtoras de matérias-primas, enquanto produtoras de paisagem, enquanto promotoras da biodiversidade. Portanto, estivemos a explicar-lhes todas essas questões, toda essa importância. Esta acaba por ser uma plantação simbólica. Sim, é uma plantação simbólica. As plantações não se fazem no dia 21 de março, fazem-se mais cedo. E nós temos plantadas dezenas de milhares de árvores, já plantámos este ano dezenas de milhares de árvores. Esta é uma plantação simbólica para embelezar uma estrada que nos é muito importante em termos turísticos, porque a floresta também é turismo e porque a floresta tem paisagem e o turismo vive da paisagem. E é extremamente importante que o nosso poder político, não só o local como o nacional, percebam que temos que conservar a paisagem e para isso temos que preservar a floresta e principalmente a floresta autóctone.